Oi, meu bem, sabe o que me deixa mais excitada? Conhecer homens de verdade e que sabem exatamente o que querem. Por isso, eu criei três perguntinhas rápidas para descobrir se você é exatamente o tipo que me deixa louca. São só três perguntinhas bem íntimas que vão me mostrar quem é você de verdade. E se eu gostar das suas respostas, você vai receber todo o meu carinho e meu conteúdo no seu WhatsApp. Eu mesma vou mandar para você e quem sabe, se rolar uma química, a gente pode até conversar e sair juntinhos, né? É só clicar em continuar e responder, amor.